ZYS 623, canal 287,9 MHz, Rádio Comunitária Zabelê FM, a rádio do povo. Está no ar, a Vida em Foco, uma nova abordagem da vida com soluções práticas, um programa da Igreja Batista Regular, com o pastor Zé Filho. Bom dia a todos! Todos que estão na escuta do programa Vida em Foco, mais uma vez aqui com muita alegria, graças a Deus, podemos levar uma porção da palavra de Deus e também os louvores, hein, que nós tanto gostamos, e ter esse momento de partilha, de comunhão com amigos e irmãos através das ondas da Zabelê FM. O Salmo 48, no início, diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo nome, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Então, é com muito prazer que a gente começa mais uma edição do programa Vida em Foco, e você já está convidado a participar conosco aqui ligando no telefone da Zabelê FM, que é o 3535-1219. Então nós vamos começar para animar ouvindo Rio de Vida. Kleber Lucas, Deus cuida de mim. Thank you. vinha falando aqui nos últimos programas, né? E o que a Bíblia diz sobre coisas que a gente faz que alegram o coração de Deus. Então a gente vinha falando, por exemplo, o Salmo 119 que diz: sorria para mim, meu servo, ensina-me a forma correta de viver. Então, a primeira coisa é que a gente deve descobrir o que agrada a Deus, buscando a Ele, buscando a vontade dEle, através da leitura da palavra, em oração e tal. Então, por exemplo, Efésios 5:10 diz: compreenda o que é agradável a Cristo, então faça. A Bíblia também dá o exemplo claro de algumas vidas que agradaram a Deus. Por exemplo, Noé, em Gênesis 6:22, diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então Noé foi um servo de Deus chamado de louco, foi muito caçoado, as pessoas riam dele quando ele passava, as pessoas zombavam, porque Noé estava construindo uma arca, um barco enorme, num lugar onde não havia chuvas constantes. Então era tido como louco, mas fazendo aquilo que Deus queria, cumprindo a sua missão. A Bíblia também nos diz que nós agradamos a Deus quando nós o amamos acima de todas as coisas, confiando nele completamente, obedecendo incondicionalmente. Então, a Salmo 147:11 diz que o que agrada a Deus são pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Também no Salmo 100:2 diz assim: obedeçam a Ele de coração alegre. Deus também se agrada quando nós usamos habilidades, as nossas atividades humanas, o que nós sabemos fazer, para agradar a Deus. Então, isso numa atitude de gratidão, de entrega a Deus. Se a gente sabe cantar, se a gente sabe tocar, se a gente sabe escrever um poema, então a gente usar isso para agradar a Deus é muito bom. Ele recebe e se alegra com isso. A Salmos 37:23 diz que os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Então, às vezes, a coisa mais simples que a gente faz, tem gente que tem o dom da caridade, por exemplo, de contribuir, de repente chegar junto aos mais necessitados. É um dom também que alegra a Deus. Ou tem pessoas que têm o dom da medicina, e assim por diante, várias maneiras de agradar a Deus, colocando o nosso conhecimento, o nosso dom para funcionar. Salmo 33:15 diz que Ele formou a cada um e agora observa tudo o que fazemos. Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os talentos e habilidades que Ele lhe deu. Então Deus está sempre contemplando a sua criação, sempre observando as pessoas, e tudo que nós fazemos deve ser posto a serviço de Deus. Em 1 Timóteo 6:17 diz que Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. E o ideal é que a nossa satisfação seja também satisfação de Deus. Deus sabe que nós somos incapazes de ser perfeitos ou de não pecar. E aí está um grande segredo da coisa, porque em Salmo 103:14 diz que Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Veja só que verso fantástico, que mostra a compreensão de Deus do ser humano. Nós somos pó e Deus sabe disso. Então Ele sabe a nossa limitação. Quando nós pecamos, na verdade, Deus já está esperando, de certa forma, isso. Obviamente, Ele se entristece, mas Ele sabe da nossa limitação e Ele nos perdoa. E a coisa mais bonita que existe no cristianismo, eu acho, é a oportunidade do recomeço. Quando você vê vidas destruídas, vidas realmente muito prejudicadas pelo pecado, por caminhos mal escolhidos, como a do filho pródigo, por exemplo, que Cristo narra, e Deus dá a oportunidade do recomeço. Veja só que coisa linda é o cristianismo, podendo recomeçar sempre pelo perdão e pelo amor. O que Deus leva em consideração é a atitude do seu coração. Agradar a Ele é o seu desejo. Então Deus conhece o nosso coração profundamente. Se nós temos no coração desejo de agradá-lo, Ele sabe disso. E Ele vai considerar isso. Isaías 45, 9 diz assim: você não tem o direito de argumentar com o seu Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado por um oleiro. O barro não questiona: por que você me fez desse jeito? Essa ilustração de Isaías é incrível, né? Nós somos igual um vaso ou um pote que está sendo feito pelo oleiro. Você já viu um pote ou um vaso de barro, enquanto está sendo feito, virar para o oleiro e perguntar o que é que você está fazendo, por que é que está fazendo desse jeito? Assim somos nós, nas mãos de Deus. Segundo Coríntios 5, 9 diz que, acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. E por fim, Salmos 14, 2 diz que lá do céu, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Que Deus toque cada um dos nossos corações com essa pequena reflexão, que a gente possa pensar em como nós, né, como eu, primeiramente, posso agradar a Deus vivendo uma vida que eu satisfaça. Vamos agora ouvir um louvor para nosso louvor espiritual. Vamos ouvir Matos Nascimento, Sou Feliz. Que a nossa felicidade seja para a minha felicidade o agradar ao coração de Deus. 8:13, Renanço. Fique à vontade. Salvar você, eu espero. Vida em Foco. Pois é, estamos de volta aqui, se deliciando com esses louvores, né? Tão, tão interessantes, tão edificantes. Lembrando que nosso programa tem o apoio de Paulinho Pesca. Lá você pode encontrar o melhor equipamento de pesca em condições favoráveis, em boas condições de preço. Então visite quando você estiver querendo preparar sua pescaria. Não esqueça de Paulinho Pesca lá na coordenação do nosso irmão Edno. Hora de lembrar também dos nossos aniversariantes. Nós tivemos então, no período aqui que eu estive ausente, estava viajando, nós tivemos no dia 28 de agosto a Yolanda Pereira dos Santos. Também no dia 28, meu querido amigão Amarildo. Amarildo é meu amigo desde o berçário. Não, na verdade ele nasceu antes, né? O Amarildo nasceu em 1713, na verdade, né? Eu sou novo, nasci agora, mas é meu amigão desde que eu estava no berçário. Então, um grande abraço, meu amigo Amarildo, um grande irmão, uma pessoa, um exemplo para mim. Um abração, Amarildo, Deus te abençoe. Andréia também, Andréia Vasconcelos, que é a esposa do Carlos Henrique, um grande abraço em Cristo também, irmã, Deus te abençoe. Foi no dia 29, muitos anos de vida. É a mãe do Gustavo, né? No dia 30, a irmã Silene Costa, que é a esposa do pastor Zé Filho. Então, também, Deus te abençoe, irmã, muitas bênçãos, muitos anos de vida. No dia 2 agora de setembro, a irmã Eva Mangueira, que é a mãe do Emerson, do pastor Emerson, que é daqui da cidade, nosso irmão aqui da igreja também, que hoje está servindo a Deus, me parece que no Ceará. A irmã Eva é a mãe dele. Um grande abraço também, irmã, e o Rochinho, que é o esposo dela, João Rocha. Um grande abraço a todos vocês. Deus os abençoe, tudo de bênçãos. Muitos anos de felicidade. Lembrando também que nós temos a nossa audiência no interior, né? As pessoas que estão fora daqui da cidade, com o rádio ligado na manhã de sábado, sempre acompanhando o programa Vida em Foco. A turma lá do Marcos, a Valdete, que a gente não pode esquecer nunca, sempre acompanhando o programa. Valdete, Deus te abençoe, tenha um sábado maravilhoso, uma semana maravilhosa. Também nossos irmãos lá nos algodões, na escuta, irmãos, Deus os fortaleça, Deus dê luz para vocês. Também na Lagoinha, onde temos família de carne e também irmãos na fé, Deus os abençoe a todos. Também o pessoal que nos escuta lá em Santo Sé, além daquela turma maravilhosa aqui da cidade, que está aí no comércio, pelos barcos, na rua, no mercado, todo mundo acompanhando as ABFM, ouvindo o programa Vida em Foco. Vamos ouvir agora então, já falei muito, vamos para Sempre Te Amei, esse louvor bacana. 8h21, irmãos. Foco! Thank you. gesto eu dizia claro que eu te amo. Não te ver nos braços do inimigo, sofrendo para sempre no castigo. Hoje, nos meus braços eu te chamo. Hoje 25 de março, estamos de saída já. Gostaria de deixar para todos os amigos e irmãos que estão ouvindo o verso que está escrito em Provérbios 4:26-27, que diz assim: pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Deus nos abençoe a todos e muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente está se despedindo na expectativa de que Deus nos abençoe o próximo sábado de estar aqui novamente. E você é nosso convidado para estar também visitando nossos cultos lá na Igreja Batista, em frente à Clínica do Dr. Pedro, amanhã pela manhã às 9 horas e à noite às 19h30. E vocês ficam agora com Sérgio Lopes, Para Onde Vamos as Aves. Bom dia a todos, muito obrigado. Essa eu vou querer cantar junto com vocês, tá bom? Você que tá aqui sozinho, deixa a inibição pra lá, solta a voz, liga pra quem tá do lado. É só você, eu e Jesus agora. Vamos cantar. Frente ao mar, no crepúsculo, eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último veluar. E no encontrar o horizonte sem nem se preocupar. Chegassem, teriam onde pousar. Por vezes meu mundo, meu mundo, não ter pra onde ir, não ter para onde ir, não saber de onde chegar. Eu queria ir mais aves. Foi assim pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e um mistério conheci. Quando acordei vi o sol que nascia em logo avistei. E as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu me encontrei. Ele é ir aonde vou chegar, se a luz e trevas me deixar. Vou continuar voando, ele é ir aonde vou chegar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. esta emissora.